melhor pra você, o melhor de viver, o melhor pro dia a dia. O melhor tá na mão, Dolly cola, limão, Dolly laranja, Dolly uva. O melhor guaraná pra você esbanjar algo astral. Todos os dias vem viver o sabor verdadeiro de ser brasileiro. Thank you. Natal, que o ano novo seja o melhor. O Guaraná, mais brasileiro, vem desejar pro ano inteiro. Amiguinhos, Feliz Natal para vocês. Um ano novo com muita paz, muito amor no coração. Um abraço do Tolinho. Que o ano novo seja o melhor. O Guaraná, mais brasileiro, vem desejar. Harmonia, dole, guaraná e paz. O melhor do Natal é

Aniversário pra você. Dolly.